Vou conversar aqui com o Silvio Borges da Silva Júnior, ele que é secretário de Finanças da APP Sindicato aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Silvio, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bem? Vamos falar aí sobre uma manifestação que está marcada agora já para segunda-feira, dia 29 de abril, em recordação a uma situação que já ocorreu, né, há 4 anos atrás. Eu até me surpreendi com o tempo, não lembrava que tinha sido tanto tempo assim. Uma repressão policial, né, que aconteceu lá em Curitiba durante um protesto em frente à Assembleia Legislativa. Enfim, a categoria dos professores definiu para este 29 de abril de 2019 paralisação? Isso mesmo, dia 29 de abril, então, é um dia de paralisação estadual dos professores e funcionários das escolas estaduais. Um dos motivos, como você bem lembrou, é rememorar o dia 29 de abril de 2015, que nós chamamos, né, o massacre do centro cívico, o massacre dos servidores públicos, que foi protagonizado aí pelo ex-governador Beto Richa, né, também pelo secretário Francisquini, que na época era secretário de Segurança Pública, né, e outros membros, obviamente, do governo que participaram daquele crime, né, contra todos os servidores públicos naquele período. Inclusive, quem participava não era só professores e funcionários, mas também os servidores públicos que defendiam ali a nossa Previdência, né. Naquele momento, a nossa Previdência estava sendo duramente atacada, ainda está, né, mas aquilo foi um marco muito grande da nossa luta em defesa da nossa aposentadoria. Eu queria até que você falasse sobre esse assunto, né, porque vai passando o tempo, alguns dos motivos que levaram até essas manifestações lá em 29 de abril de 2015 vão se perdendo, mas o que é que estava em jogo naquela ocasião? Era uma votação que ia acontecer na Assembleia Legislativa em relação a mudanças, né, que o governo do Estado queria fazer na Previdência dos Servidores. E eu me lembro muito bem que na ocasião, inclusive, o então governador Beto Richa, o seu secretário de Finanças, diziam: não, mas veja bem, não vai haver prejuízo para os servidores. 4 anos depois, o que é que vocês constataram? Como é que está a situação? Aquilo que nós dizíamos que ia acontecer, de fato aconteceu, né? Hoje o nosso fundo previdenciário, ele está com uma solvência muito pequena, né? Há especialistas aí que dizem que ele não chega a 2030, né? Então, quer dizer, pouco mais de 10 anos, né? E é exatamente um dos motivos, né? É aquela mudança que o governo fez, porque ele colocou, né, um grupo de servidores que não contribuíram para este fundo para poder liberar o caixa do Estado para ter gastos, né, aí em outras áreas. E isso pode fazer com que nós, servidores que vamos nos aposentar aí no futuro, tenhamos problema, né? E é importante dizer que o problema da Previdência, né, do Paraná, do servidor público, ele já vinha de alguns anos, né? Mas o grande problema é porque os governos, né, desde o governo Jaime Lerner, quando o fundo foi criado, eles não vinham aportando aquilo que é de responsabilidade do governo, né? Então, é por isso, inclusive, que existia esse grupo de servidores que estavam direto no Tesouro do Estado, exatamente porque o Estado não vinha aportando aquilo que era devido. E no final de 2014, o governador já tinha feito uma mudança, ele taxou os aposentados, passou a recolher a previdência dos aposentados, e nessa mudança, o governo do Estado também deveria ter feito mais um aporte, né? E esse aporte que ele fez, que ele deveria ter feito após 2014, após, inclusive, o massacre de 2015, ele não fez. E o ano passado, antes do Beto Richa deixar o governo, foi aprovada uma lei que anistiou, né, essa dívida que o Estado tinha aí com a Previdência, né? Então, só para demonstrar como que geralmente os governos, e é o que está acontecendo também com a reforma da Previdência Nacional agora, eles tentam colocar sempre a culpa no servidor, no trabalhador, falando que está aumentando a expectativa de vida e tal, né? Mas eles também, no decorrer dos anos, não cumprem com as suas responsabilidades, que é fazer os aportes, fazer os investimentos necessários na Previdência. Então, foi isso que aconteceu em 2015. E com relação também à pauta de reivindicações que vocês vão apresentar agora, segunda-feira, né, com a manifestação de 29 de abril, além de rememorar isso que aconteceu e alertar, né, para o que segue ocorrendo em decorrência, né, dessas ações, o que é que vocês trazem aí como pauta para este evento? Olha, a pauta da educação, ela é uma pauta bastante extensa, né? Mas o carro-chefe dessa mobilização tem sido a questão da data base, da nossa reposição salarial, que não é aumento, né? É a reposição da inflação. Então, nós estamos há 3 anos sem reposição da inflação, né? O índice, a soma, né? Chega a 16,4% de defasagem. Um estudo feito recentemente demonstra que cada professor e funcionário de escola, ele está deixando de receber 2 meses de salário, né? Então é como se ele estivesse trabalhando 2 meses aí de graça com o governo. E a gente tem acompanhado aí a inflação, né? Sobe combustível, sobe gás, então isso tem levado aí os servidores a grandes dificuldades, né? E principalmente os professores e funcionários de escola, até porque é importante lembrar que os funcionários de escola, né? Vou citar aqui os agentes educacionais 1, que são os responsáveis pela limpeza, pela merenda, pela manutenção da escola, eles são os servidores que têm os menores salários no estado. Para se ter uma ideia, hoje, uma agente educacional 1, que ingressa como PSS, que é o processo seletivo, não é concursado, ela está ganhando menos do que o salário mínimo regional, que é aquele determinado pelo próprio governo do estado para que os empresários paguem os seus empregados, né? E o próprio governo não tem pago o salário mínimo regional para essas funcionárias de escola, né? Então, esse é um dos casos, né? Mas nós temos também na pauta a questão, por exemplo, da hora atividade dos professores, que foi reduzida lá em 2017, também ainda no governo Beto Richa. A hora aula das professoras pedagogas, né, que o governo aumentou a jornada de trabalho. Hoje, ao invés delas trabalharem hora aula, elas estão tendo que trabalhar hora relógio, ou seja, elas estão tendo que trabalhar mais, né? Isso tudo, na verdade, faz parte de um plano do governo que iniciou ali no final de 2016, que foi exatamente aumentar a jornada de trabalho do professor, né? Reduzir o número de alunos por turma, aumentando aí, então, aliás, aumentando o número, não reduzindo, né? Nossa luta é para reduzir, mas aumentou o número de alunos por turma e com isso ele contratou menos professores. Em 2017, por exemplo, foram 10 mil professores contratados a menos, né? Isso tem gerado adoecimento na categoria, porque é sobrecarga de trabalho, salas superlotadas também, que aumentam aí questões de indisciplina, de violência, e que tudo isso prejudica a qualidade, né, do ensino que é ofertado à população e também a saúde do professor. Então são várias pautas aí que serão colocadas, né? A gente sabe que estão previstas manifestações em várias cidades do estado, inclusive gente aqui de Foz do Iguaçu que vai para Curitiba também para participar, né, do ato isso central mesmo, que acontece lá. Aqui em Foz, o ato vai ser na Praça da Paz? Como é que vai? Quais são as informações? Isso mesmo. Então nós temos um ônibus que vai sair no domingo à noite para Curitiba, né? A gente está convidando toda a categoria para se somar a esse grande ato que vai acontecer lá na Praça Santos Andrade, né? No dia 29, segunda-feira. Mas aqui em Foz também, para aqueles que não puderem ir para Curitiba, nós vamos fazer o ato na Praça da Paz a partir das 8 horas. Importante dizer que nós teremos também outras categorias presentes, porque algumas categorias de servidores públicos também aprovaram paralisação, por exemplo, os professores e agentes universitários da Unioeste vão participar, também os professores da Unila, que vão com uma pauta contra a reforma da Previdência, que é uma pauta também que nós defendemos. Então, na segunda-feira, dia 29, a partir das 8 horas da manhã, a gente convida toda a nossa categoria, mas convida também a população que queira passar por lá, queira tirar suas dúvidas, conversar com a gente vai estar falando também sobre a questão da reforma da Previdência, que é uma pauta que não é só nossa, é de toda a população, porque vai prejudicar a todos, né? Então, no dia 29, segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Praça da Paz. E a orientação aos pais, até que nos ouvem agora, com relação às aulas nos colégios estaduais aqui de Foz do Iguaçu, porque até vocês fizeram um cálculo que aproximadamente aí você espera adesão de torno de 80% da categoria. Isso. Quais são as orientações aos pais quanto a enviar ou não os alunos para as escolas na segunda-feira? Então, nós entendemos assim que vai ter uma boa adesão. Nenhuma escola terá aula normal, né? Porque a gente sabe que faltando aí 3, 4, 5 professores, você já tem diversos problemas ali nas escolas. Então, nós achamos que nenhuma escola vai ter aula normal. Hoje, as escolas estão entregando uma carta aos pais, comunicando, então, os pais que os professores e funcionários irão paralisar e que, portanto, não terá aula na segunda-feira. Então, os estudantes vão receber essa carta, né, nas escolas, avisando se haverá ou não aula, né? Mas nós acreditamos que nós teremos uma boa adesão e, como eu disse, algumas escolas vão parar praticamente 100%, não terá aluno, né? E mesmo uma ou outra que não paralise totalmente, mas a gente sabe que não tem como ter aula normal nessa situação. Agora, o ato público ele acontece no período da manhã, mas a paralisação é para os três períodos, manhã, tarde e noite. Isso mesmo, a paralisação é para os três períodos. Portanto, né, fica aqui a informação para você, ouvinte da RCI. Conversei com o Silvio Borges da Silva Júnior, ele que é secretário de Finanças na PP Sindicato, que representa os trabalhadores, né, da rede estadual de ensino. Silvio, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nós que agradecemos aí o espaço cedido por vocês.